cara tá no jeito de você me olhar. Tão gostoso, foi legal me te encontrar. Há muito tempo eu não vivia um sentimento assim, que fez a minha cabeça se apossou de mim. Depois de tanto tempo, guardei meus sentimentos pra alguém especial como você. Tá, tá, tá na cara que você nasceu pra mim. Pétalas de rosas caem pra você aqui. Não, não vou lhe esperar. E se você quer o seu amor, me faz sonhar. Tá, tá na cara que você nasceu pra mim. Me lembro que sonhei e no meu sonho disse sim. Não, não paro de lembrar. Eu quero outra noite assim. E pra sempre esse amor nunca ter fim. Depois de tanto tempo, guardei meus sentimentos pra alguém especial como você. Tá, tá, tá na cara que você nasceu pra mim. Pétalas de rosas caem pra você aqui. Não, não vou me esperar. Se você quer o seu amor, me faz sonhar. Tá, tá na cara que você nasceu pra mim. Me lembro que sonhei e no meu sonho disse sim. Não, não paro de lembrar. Eu quero outra noite assim. E pra sempre esse amor.